Senhor, o meu grande defeito. Minha falta é de jeito em tentar te julgar. Às vezes me sinto um barco perdido, oh, oh, oh. A deriva nos mares sem ter onde atracar. E aí me adoece o fundo do peito, e a tristeza não querem cessar. Os prazeres do mundo afastam meu Deus de mim, oh, oh, oh. Tirando a esperança de um corpo eu encontrar. Ainda que os ventos da vida provoquem, dos mares afoguem o chão, firmado estarei para sempre na rocha eterna. Seguro estarei alinhado em seu coração. Estás ao meu lado, dizendo não temas, vou te ajudar. Por seres meu filho, é meu todo cuidado, oh, oh. Me dá teu problema, sou eu quem vai cuidar. Provoquem tormentas, ainda que as águas dos mares afoguem o chão, firmado estarei para sempre na rocha eterna. Seguro estarei alinhado em seu coração.